dançando, eu tô vindo daqui. Eu tô vendo, você tá balançando. Tô sentindo que tá todo mundo gostando. É, mas tem que ser assim. Eu cantando daqui, você swinga de lá. O seu corpo gostoso nesse movimento, a banda do Bin já não quer mais parar. É, mas tem que ser assim. Eu balanço daqui, você swinga de lá. O seu corpo gostoso nesse movimento, a banda do bem já não quer mais parar. Agora escute o cantor, faça o que ele mandar. Se ele disser bata palma, na palma, na palma, o povo vai ficar. Agora escute o cantor, faça o que ele mandar. Jogue os braços pra cima, pra cima, pra cima, pra lá e pra cá. Eu tô vendo, você tá balançando. Tô sentindo que tá todo mundo dançando. Eu tô vindo daqui, eu tô vendo o quê? Você tá balançando. Tô sentindo que tá todo mundo dançando. É, mas tem que ser assim. Eu cantando daqui, você suando de lá. O seu corpo gostoso nesse movimento, a banda do Bin já não quer mais parar. Mas tem que ser assim. Eu cantando daqui, você suando de lá. O seu corpo gostoso nesse movimento, a banda do bem já não quer mais parar. Agora escute o cantor, faça o que ele mandar. Se ele disser bata palma, na palma, na palma, o povo vai ficar. Agora escute o cantor, faça o que ele mandar. Jogue as mãos pra cima, pra cima, pra cima, pra lá e pra cá. Todo mundo gostando.